curtida da semana. E a curtida da semana, quadro que destaca conteúdos relevantes publicados nas redes sociais na região de fronteira, navega hoje até o Facebook para curtir a fanpage da Corrida Internacional da Mulher, evento que acontece no próximo dia 19, com partida e chegada no gramadão da Vila A. A prova, que já está em sua sexta edição, acontece em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e conta com duas opções de percurso: 8 km de corrida na chamada Volta da Vila A, né? Ou 4 km de caminhada, também passando por algumas das principais avenidas do bairro. A Corrida da Mulher conta com o apoio da Transamérica Foz e de diversas empresas, meios de comunicação e instituições aqui da região de fronteira. E, ó, para inscrições, as inscrições podem ser feitas na Acorrefoz, Pomar e Empório, Academia Imagem Fitness e também nas lojas World Tennis. As inscrições online, por sua vez, podem ser feitas pelo site minhasinscrições.com.br. Já o link para curtir a fanpage da Corrida da Mulher e obter estas e outras informações está sendo postado agora nas nossas redes sociais: Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. Curta você também!